paixão. Se ela não me ama, vou me encarar esta solidão. Mas não tem nada não que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou encontrar outra mulher. Aí, cantei pra vocês essa moda super apaixonada, né? Muito legal. Minha querida Keila Cristina, de Licínia, Minas Gerais, pedindo sempre músicas, né? Um beijo pra você, ouvindo o nosso programa aí pela emissora, exibindo o nosso mundo sertanejo. Muito obrigado, viu? Meu amigo Valdelino Miguel, da Rádio Rainha da Paz, 87.9, exibindo o nosso programa. Todos os locutores, todos da equipe, viu? O Valdemiro, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Quase não tá saindo, né? Vamos de música, quem vai cantar bonito? Fernando e Sorocaba, Férias em Salvador. Eita, bom demais, hein? Tudo errado, eu joguei os meus sonhos pro alto no momento em que te deixei. 4 anos de paixão só serviram pra mostrar que não se brinca com coração. E o desespero bate forte. Te envio nossas fotos das férias em Salvador. Te mando 1000 mensagens pra falar do meu amor. Não durmo mais na cama, pois seu cheiro ali está. A solidão não quer mais me deixar. Procuro em outros olhos encontrar o brilho seu. No som do carro ainda toco o CD que me deu. Simples detalhes de uma vida a dois. O amor ficou, só que você se foi. Você se foi. Você se foi. Tudo errado, jogo aberto, somente pra adiar o final que já era certo. Aventura sem sentido só me fez perder você. Minhas lágrimas estão caindo e o desespero bate forte. Te envio nossas fotos das férias em Salvador. Te mando 1000 mensagens pra falar do meu amor. Não durmo mais na cama, pois seu cheiro ali está. A solidão não quer mais me deixar. Procuro em outros olhos encontrar o brilho seu. No som do carro ainda toco o CD que me deu. Simples detalhes de uma vida a dois. O amor ficou, só que você se foi. Você se foi. Filmagens, flashes, momentos, recordações tatuadas pode voltar, deve haver algum jeito. Te envio nossas fotos das férias em Salvador. Te mando 1000 mensagens pra falar do meu amor. Não durmo mais na cama, pois seu cheiro ali está. A solidão não quer mais me deixar. Outros olhos encontrar o brilho seu. No som do carro ainda toco o CD que me deu. Muito bem, ouvimos essa linda canção Férias em Salvador com Fernando e Sorocaba. Muito bacana, uma interpretação ímpar. Essa dupla realmente é fantástica, né? Um abraço, minha querida Fabiana Santos, de Águas Lindas, em torno de Brasília, ouvindo o nosso programa pela Rádio Vitória FM de Cocalzinho, cidade próxima a Águas Lindas também, em torno de Brasília. Um abraço a todos vocês da Rádio Vitória FM, muito obrigado pela parceria e pelo carinho de vocês, tá bom? Minha querida Vilma Fernandes, de Caititu, Berilo, Minas Gerais, município de Berilo, né? Caititu, nós temos audiência fantástica aí pela Rádio Arai FM. Um abraço a Reginaldo Franco, todos da equipe da Arai FM, em Berilo, Estadão de Minas Gerais. Aí em Caititu, município de Berilo, nós temos audiência muito grande. Tenho muitos amigos, muitas amigas que estão sempre interagindo comigo no Facebook, que são de Caititu, município de Berilo. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã com mais música no seu rádio, mais alôs, mais alegria, mais astral. Quem canta bonito encerrando o programa é ele, nosso amigo J. Neves. Ai, que saudade. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todo mundo. Tchau, Brasil! Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegui esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama é difícil esquecer, e essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.